Ximene? Diga aí, Ney. Eu tô indo ali no arraial da FanFest e tu não quer ir comigo, não? Eu só vou se tiver uma coisa. O quê, por exemplo? Eu só vou se tiver pamonha! Tem que ter pamonha. Pra nossa alegria, junho chegou trazendo uma folia. O São João da nossa terra tem quadrilha, animação e comida boa beça. Uma espiga amarelinha surgiu, uma delícia que não sai da minha cabeça. Enrolada na palhinha, pamonha bem quentinha da panela para a mesa. Ximene, me dá um pedacinho, vai. Toma, Ney. Aff, só esse tantico. Não vai dar nem pro começo. Não! Viva São João!